chegaste, vida, quando tudo era silêncio. Minha história renasce, veio trazendo sol e acabando com o inverno. Desde que chegaste, vida, me dando amor todo o tempo. E nos seus abraços, eu suspiro uma canção que me toca como um vento. Teu sonho é o meu, se mistura em nossas noites como um mar.